Olha o sobe e desce que essa mina faz. Esse movimento hipnotiza o pai. Olha o sobe e desce que essa mina faz. Esse movimento hipnotiza o pai. Sim. Ela é foda, com dedinho na boca provoca. Marrenta jogando pra tropa. Com charme sabe que é gostosa. Vou te fazer uma proposta. Ela é foda, com dedinho na boca provoca. Marrenta jogando pra tropa. Com charme sabe que é gostosa. Vou te fazer uma proposta. É diferente de tudo, ai meu Deus, que absurdo. Só pra ver que me obedece, quero ver jogar embaixo. Embaixo, embaixo. Vem devagarinho e vai jogando embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. E câmera lenta desse jeito que ela desce. Desce, desce, desce, vai jogando, desce, desce. Vou mandar parar no meio só pra ver se me obedece. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E vai jogando embaixo, embaixo, embaixo. Vem devagarinho e vai jogando embaixo, embaixo, embaixo, embaixo. E câmera lenta desse jeito que ela desce. Desce, desce, desce e vai jogando. Desce, desce, desce. O pai chegou, chegou. André CDs, o moral de Bicoara. Diferenciado. Diferenciado. Olha o sobe e desce que essa mina faz. Esse movimento hipnotiza o pai. Olha o sobe e desce que essa mina faz. Esse movimento hipnotiza o pai. Mas ela é foda, com o dedinho na boca provoca. Marrenta jogando pra tropa. Com charme sabe que é gostosa. Vou te fazer uma proposta. Ela é foda, com o dedinho na boca provoca. Marrenta jogando pra tropa. Com charme sabe que é gostosa. Vou te fazer uma proposta. É diferente de tudo, ai meu Deus, que absurdo. Só pra ver que me obedece, vou mandar jogar embaixo. Embaixo, embaixo, embaixo. E vai jogando embaixo, embaixo, embaixo. E câmera lenta desse jeito que ela desce. Desce, desce, desce e vai jogando. Desce, desce, desce. Vou mandar parar no meio só pra ver se me obedece. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. E vai jogando embaixo, embaixo. Joga, mulher! É a sua hora! Joga! Embaixo, embaixo. E câmera lenta desse jeito que ela desce. Desce, desce, desce, vai jogando. Desce, desce, desce. Chegou, chegou, chegou, chegou.